consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Não consigo.